tava no mundo louco, perdido. Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Quem crê que Deus enviou seu único filho? Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Quem tem o seu nome escrito no livro? Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Não é loucura, irmão, é compromisso. Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Humilde sem revide, vem comigo nessa nave. Cadeado pra corrente, pode crer que sou a chave. Chave de libertação, vim pra fortalecer. Mas não sou chave de cadeia, que serve pra prender. Existe uma saída, uma perfeita relação, que pode trazer paz, trazer a purificação. Falo sobre amor, da mais simples perfeição. Amizade com Cristo é a melhor religião. Te exorta com amor e não com brutalidade. Te ensina com carinho e não na base da maldade. Esquece o seu passado, planeja o seu futuro. Não te trai, não te magoa, com ele não tem fúria. Inquebrantável, acessível, ativo e transformador. E merecido, excelso, criativo e redentor. Purificador, fragante, paciente, triunfante, ativo, poderoso e convincente. Inefável, sublime, maravilhoso, inesgotável. Eterno, infinito, eterno e imutável. Imparcial, imaculado, compassivo e protetor. Bondoso, compreensivo, esse é o seu amor. Quem tava no mundo é louco, perdido. Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Quem crê que Deus enviou seu único filho? Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Quem tem o seu nome escrito no livro? Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Não é loucura, irmão, é compromisso. Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Pra rimar, pra cantar, pra viver, pra falar, pra dizer que chegou. Anderson, L.A. Fui liberto por Cristo, hoje é meu amigo. É dele quem eu falo, é dele quem eu rimo. Quem plantou, quem colheu, quem na morte renasceu. Quem liberta pelo sangue, contagia todo seu. Tá escrito, em mão não é bíblico. Pelo amor falo isso, foi seu único filho. João 3,16, verídico. Na Bíblia está escrito, o amor de Deus é isso. Deus é tudo isso, tudo isso. Deus é tudo isso. Desde 2003 pude entender e até hoje vivo com Cristo. Ele é meu, eu sou dele. Quem me tirou do vício, do que não era lícito. Chegava a ser ridículo tudo aquilo. Mentira, prostituição, desonra do pai, desonra da mãe, desonra dos irmãos. Mas Deus liberta, irmão, escute isso. Hoje sou liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Quem tava no mundo louco, perdido. Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Quem crê que Deus enviou seu único filho? Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Quem tem o seu nome escrito no livro? Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Não é loucura, irmão, é compromisso. Liberto pelo sangue, contagiado por Cristo. Eu tô chegando, colando, somando, me aliando e também me misturando. Aprendendo, ensinando, ele tá sempre no comando, libertando e mostrando. Com seu amor contagiando o nego Nil. Sou epidemia no Brasil. Servo de Deus, faço o que ele me pediu. Mandar a real pros moleque correria, que buscaram no crime a sua ideologia alternativa. Eles acham que não tem, mas encontrei a saída e passo isso além. A vida compensa quando a gente faz o bem. Entregue-se a Jesus que ele vai te abençoar também. Tô curado, abençoado, hoje ando lado a lado com Cristo, tô liberto e também contagiado. Contagiado pelo poder que me consome e me atrai. Fui liberto pelo filho e assistido pelo pai. Tava no mundo louco, perdido. Liberto pelo sangue, contagiado.